E essa, com certeza, vai pipocar no verão nos paredões. Se a turma do carote bem fudendo assim, ó. Enquanto escuta esse solinho, ela desce no paredão. Ih, rapaz, que solo gostoso esse aí, ó. Enquanto escuta esse solinho, ela desce no paredão. Ó, ó, carai, novinha. E assim, ó, ó, vem. Quando escuta esse solinho, ela desce no paredão. Se a turma do carote, rapaz. Portão do que solinho é esse que deixa elas malucas? Que solinho é esse que deixa elas malucas? Quando toca, treme tudo e ela bate com a bunda. Quando toca, treme tudo, é assim, ó, ó. Quando escuta esse solinho, ela bate a bunda no chão. Ah, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Ela bate, ó. Quando escuta esse solinho, ela bate a bunda no chão. Se a turma do carote, rapaz. Bem fuleiro, já falei. Trocando nos paredões. Essa música vai pipocar no verão aí. Vamos ensinar daqui a pouco. É mais ou menos assim, ó, viagem, ó. Ó. Quando escuta esse solinho, ela bate a bunda no chão. Quando escuta esse solinho, ela bate a bunda no chão. Quero ver a novinha batendo, hein? A novinha batendo, a bunda no chão. Vai, bate, bate, bate a bunda no chão. Estourou, rapaz. Empurra, empurra, empurra, empurra, vai, vai. Quando escuta, escuta. Sérgio Cabeleireiro que gosta dessa putaria aí, vai. Vai, vai bater na bunda no chão, rapaz. Que solinho é esse que deixa elas malucas? Que solinho é esse que deixa elas malucas? Quando toca, treme tudo e ela bate com a bunda. Quando toca, treme tudo, olha o solo, vai. Se atua no garote, rapaz. A putaria dos paredões é bem diferente, hein? Bem fuleiro.